Sou jogador caro que entrou nesse campo com só uma meta de poder vencer. Entrar nessa nave já sai pilotando no banco do lado, mais um pra acender. Chega na minha casa, já tira essa roupa, ouvindo meu som, quero te ver descer. Dou tapa na raba, esse é um mineque, essa pulsa é de ouro e me dá prazer. Sou jogador caro que entrou nesse campo com só uma meta de poder vencer. Entrar nessa nave já sai pilotando no banco do lado, mais um pra acender. Chega na minha casa, já tira essa roupa, ouvindo meu som, quero te ver descer. Dou tapa na raba, esse é um mineque, essa pulsa é de ouro e me dá prazer. Acabou rachixe, nosso matemate, a bunda dela treme quando o grave bate. Diamante pra B24 que late, essa mina é gostosa, peguei Maserati. Essa mina que é minha fama, que é cravejada, ela quer Jordan 1. Tira print do snap, essa jauri safada quer me dar um zoom. Curte meu fado e já sei que em casa já senta com esse bumbum. Curte meu fado e já sei que em casa já senta com esse bumbum. Essa mina que é minha fama, que é cravejada, ela quer Jordan 1. Tira print do snap, essa jauri safada quer me dar um zoom. Curte meu fado e já sei que em casa já senta com esse bumbum. Curte meu fado e já sei que em casa já senta com esse bumbum. Quero dinheiro, quero essa fama, eu quero tudo, quero VDC. Quero dinheiro, quero essa fama, eu quero tudo, quero VDC. Vamos partir pra Costa Rica, yeah. Minha mobinha ainda vai ser rica, yeah. Mano, eu tô vivendo como artista, yeah. Na boca dos pela minha grana triplica, yeah. Fazendo dinheiro com clipe em Dubai, ela gosta da imagem, rebola pro pai. Só que é sacanagem, me pedindo mais, me enchendo de ouro enquanto a grana cai. Fiquei muito rich, visa meu patek, ela gosta que manda e me chama de chefe. Depois desse som eu compro VVS, tempero esse beat, Big Master Chef. Sou jogador caro que entrou nesse campo com só uma meta de poder vencer. Entrar nessa nave já sai pilotando no banco do lado, mais um pra acender. Chega na minha casa, já tira essa roupa, ouvindo meu som, quero te ver descer. Dou tapa na raba, esse é um mineque, essa pulsa é de ouro e me dá prazer. Sou jogador caro que entrou nesse campo com só uma meta de poder vencer. Entrar nessa nave, já sai pilotando no banco do lado, mais um pra acender. Chega na minha casa, já tira essa roupa, ouvindo meu som, quero te ver descer. Dou tapa na raba, esse é um mineque, essa pulsa é de ouro e me dá prazer.